E é para mim uma grande honra, porque não posso deixar de exprimir o quão significativo é participar nesta cerimónia. Tenho pelos bombeiros voluntários da Gás da Beira enorme respeito e admiração. Desde muito novo que aprendi a trabalhar convosco, com bombeiros que se dedicam à causa do voluntariado e honram a farda que vestem. A todos vós, muito obrigado pelo exemplo que foram e que são para mim. Sr. Comandante António Pinto, quero agradecer todo o apoio manifestado ao Comando Distrital, toda a sua disponibilidade e profissionalismo, bem como a do Sr. Segundo Comandante José Abreu. A resposta deste Corpo de Bombeiros, a sua disponibilidade permanente para colaborar nas diferentes solicitações no Conselho de Oliveira do Hospital, mas também quando solicitados pelo Comando Distrital para o Distrito de Coimbra e para outras missões fora deste, é notável e digna de registro e agradecimento público. A todos os bombeiros e bombeiras da Gás da Beira, uma palavra de reconhecimento e incentivo pela dedicação e pelo tempo que dispensam o serviço dos bombeiros, dando o melhor de si e tendo como gratificação apenas o sentimento de dever cumprido e a consciência tranquila como desempenham a vossa missão. Por parte do Comando Distrital, iremos diligenciar no sentido de agilizar a comparticipação das despesas de reparação do veículo acidentado em serviço, sabendo neste momento que o processo aguarda decisão superior. Bem-haja, Sr. Presidente José Carlos Alexandrino, por todo o apoio que presta aos seus corpos de bombeiros.